feeling of heat. There's such a difference between us and a million miles. Havaí Surfwear. Loja Havaí Surfwear. Sorry, yeah, I know that I let you down. It's too late to say sorry.

você está na loja Havaí Surfwear. Havaí Surfwear. E aí, neguinha? Vem pro seu gordinho, vem. Então detona, DJ Ted Midberg. Encontrei uma novinha no corpo deliciante. Encontrei uma novinha no corpo deliciante. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Essa vai virar modinha no encontro do paredão. Essa vai virar modinha no encontro do paredão. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, peta, peta, pega no chão. Joga a mãozinha pra cima, joga, peta, pega no chão. Joga a mãozinha pra cima, joga, peta, pega no chão. Joga a mãozinha pra cima, joga, peta, pega no chão. Joga a mãozinha pra cima, joga, peta, pega no chão. Encontrei uma novinha no corpo deliciante. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Essa vai virar modinha no encanto do paredão. Os amigos do LX vão soltar no paredão, filha! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, bota a pé pega no chão. Joga a mãozinha pra cima, bota a pé pega no chão. Joga a mãozinha pra cima, joga a pé pega no chão. Joga a mãozinha pra cima, e a pé pega no chão, vai neguinha. Eu disse joga, joga, joga, só pé pega no chão, joga a pepeca no chão, joga a mãozinha pra cima, joga a pepeca no chão, joga a mãozinha pra cima, joga a pepeca no chão, vai jogando. Chuchu, Leto LX, sucesso, o rei dos paredões. Loja Havaí Surfwear, brother. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. O bonde do LX, a novinha partiu pra dentro. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Vai, vai, vai, desce, desce, desce, vai, vai. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Vai, vai, vai, vai, vai, negra, vai, galera, vai, galera, vai, vai, vai. Descendo, descendo, descendo, descendo. DJ Ted Mimbe. Vem pro meu mundo, filha, vem ser feliz. É muita ostentação, neguinha. É, baile de favela. De favela, o Leozinho é baile de favela. Quer desafiar? Não tô entendendo. No bonde do LX, a novinha partiu pra dentro. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Vai, vai, neguinha, desce, desce, desce. Descendo, descendo. Vai, loirinha, vai, pretinha, vai, uivinha, vai descendo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, vai descendo, vai descendo, que eu não aguento. Já desceu a moreninha, já desceu a ruizinha, já desceu a loirinha. Agora eu quero que desce a pretinha. Veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. No bonde do LX, a novinha